ela tem do IML. Cadáver gelado, cadáver é assim, de boca entreaberta, cadáver sem rim, cadáver com bala, um cheiro ruim, cadáver de fato, cadáver sem fim. Geladeira do IML, cadáver do morro, cadáver eu vi, cadáver sem terra, cadáver barão, cadáver polícia, cadáver ladrão, cadáver turista, cadáver sertão. Geladeira do IML, cadáver com bunda, com HIV, cadáver cantando, cadáver é assim, cadáver no sangue, cadáver feliz, cadáver que anda, que olha e que vê, cadáver agora, cadáver aqui.